Ai, Miló. Com o amor é mais gostoso. Tava tudo tão de boa antes de você sair por aquela porta. Sem prazo de volta, minha vida não é mais a mesma. Você sempre é o assunto da mesa. Além tá na boca do povo, não sai da minha cabeça. Você tá na futilidade do meu final de semana. Cachaça e balada não supre a falta. Cê tá fazendo em minha cama, você tá em toda a ressaca da minha segunda-feira. Cê vai acumulando saudade enquanto cê segue bem melhor solteira. Mas se resolver voltar, meu coração te aceita. Mas se resolver voltar, meu coração te aceita. Hoffman Produções. Número de contato é 71983744695. Portal Tula Rocha. Minha vida não é mais a mesma. Você sempre é o assunto da mesa. Tá na boca do povo, não sai da minha cabeça. Você tá na futilidade do meu final de semana. Cachaça e balada não supre a falta. Cê tá fazendo em minha cama, você tá em toda a ressaca da minha segunda-feira. Se vai acumulando saudade enquanto cê segue bem melhor solteira. Mas se resolver voltar, meu coração te aceita. Mas se resolver voltar, meu coração te aceita. Dentro do meu coração,